Ação e Reação. Livro de autoria de André Luiz Espiritó. Chegamos ao programa número 67. André Luiz, a convite de Silas e seu companheiro Hilário, estão auscultando o espírito de Sabino, filho de Poliana, que quase morria, foi salva por eles. Por Silas em particular. Já contei a história, vocês vêm acompanhando aí, não é mesmo? Ela ia morrer, ia deixar o seu companheiro de antigos crimes abandonado ali, e ele iria morrer também, e a purgação de seus débitos iria cessar. Porque Sabino, antigo nobre, poderoso barão de S, e assim a proteção de sua mãe, Poliana, morrer. Que não podia nem se mexer, tinha 90 centímetros, mirradíssimo. Vamos lá, eles voltam a escutar o espírito do Sabino. Observando as manchas rubras dos quadros vivos das vivas reminiscências em que se enclausurava, perguntei, com a gravidade natural que a experiência exigia, perguntou ao Sabino, tratando de barão, para que ele fale, porque apesar de estar ali naquele corpo mirrado, guardava ainda todo aquele orgulho, toda aquela soberba. Então, eles vão se dirigir a ele da forma como ele era conhecido na reencarnação anterior. Barão, por que tanto sangue em seu caminho? Terão muitos chorado em torno de sua marcha na sua vida? Notei perfeitamente, prossegue André Luiz, que ele não recolhera a interrogação com os tímpanos comuns, mas a apreendera em forma de ideia, formulada de si para consigo, devolvendo-nos a seguinte ponderação pelos fios mentais em que comungávamos um com o outro, sem que me identificasse por seu interlocutor invisível. Sangue e lágrimas, sim. Precisei de grande dose de semelhante material em meus empreendimentos. Que triunfador do mundo não terá sangue e lágrimas? Na base das pirâmides da fortuna ou da dominação política em que todos eles se apoiam. A vida é um sistema de luta, no qual a humanidade se divide em dois campos opostos. Aquele dos que conquistam e aquele dos que são conquistados. Sou nobre. Sou nobre. Não guardo a vocação de perder. Que me importa a aflição dos fracos, se a morte para eles significa descanso e mercê? Desliguei-me do foco mental em que se lhe exprimiam os pensamentos e, depois de alguns instantes nos quais se consagrara Hilário ao mesmo exame que me tomara a atenção, Silas esclareceu: segundo é fácil de concluir, ante a perquisição da ciência terrestre vulgar, Sabino será o idiota, paralítico, surdo e mudo de nascença. Para nós, espíritos, portanto com visão mais alargada das coisas, né? No entanto, é um prisioneiro ainda perigoso. Ainda... A travessia do sepulcro. Quer dizer, vão ficar ali dormindo porque mereceram aquilo. Muitos, porque viviam negando a vida eterna, achavam que era o silêncio total, o esquecimento total, a destruição total, o sono eterno. Então, criaram essa situação em seus espíritos, para seus espíritos ficam dormindo conforme pensaram. Vão dar um trabalho até acordar. Nós vamos dar a palavra aqui ao Silas, que vai explicando aos seus dois pupilos, André Luiz e Hilário. Em Sabino, contudo, encontramos um caso excepcional de rebeldia e delinquência sistemática, em cujas sombras um dia sentiu baquearem-se-lhe as forças. Aí começou a punição para valer. O remorso feriu-lhe o coração, como uma bala mortífera assalta um tigre solto. Ele se arrependeu, mas ainda teve que voltar assim. O arrependimento é o primeiro passo. É melhor se arrepender logo dos seus erros e se corrigir, para poder subir a escada na direção de Deus e da felicidade, e assim ir pagando, né, as dívidas para com os outros. Tem que pagar para subir. Tem que se quitar diante da lei divina, porque se tirou a felicidade dos outros, tem que devolver. E assim por diante. Pagar é isso. Não é ser explorado. Ah, agora vi que estou sendo explorado. Não. Você tem que devolver às outras criaturas o que tirou das outras criaturas. Não somente em partes materiais, mas no tocante ao sentimento. Isso aí. O remorso feriu-lhe o coração, como uma bala mortífera assalta um tigre solto. A prece fulgurou-lhe na consciência, e antes que a sua nova atitude provocasse reações e vinditas soezes, entre os que lhe seguiam os passos na rota perversa, recolheram-no à mansão Paz, onde foi naturalmente magnetizado, caindo em hipnose de longo curso, sendo recebido mais tarde pelo carinho de Poliana, então segregada em campo de regeneração pelo sacrifício. Como vemos, tamanhas são as ligações de nosso companheiro nos planos infernais, que por mercê de Jesus foi ele ocultado provisoriamente neste corpo monstruoso, em que se faz não apenas incomunicável, mas também de algum modo irreconhecível em favor dele próprio. Que coisa! Quantos adversários ele arranjou vingativos? Como tem que se esconder para os primeiros passos após o remorso? Felizmente suicidou-se também, de maneira indireta, né? Com bebidas, mesas fartas, aquela coisa toda. Mas prossegue, Silas. É indispensável, indispensável, que o tempo, com a bondade divina, lhe ampare os problemas aflitivos e complexos. E fitando-nos serenamente, ajuntou: compreenderam? Sim, havíamos entendido. A experiência aos nossos olhos era dura, mas lógica, terrível, mas justa. E como quem nada mais podia dar ao triste amigo, além do coração, Silas afagou-lhe a cabeça imunda e ofertou-lhe, comovido, a bênção de uma prece. E assim terminamos o capítulo número 13, o programa número 67. Vimos lendo com humildade também comentando, essas páginas riquíssimas desse grande amigo espiritual, André Luiz. Quando estiver, irmão André Luiz, que Deus o abençoe, pois tanto bem tem feito, esclarecendo as criaturas humanas a respeito da verdadeira vida espiritual. Estamos aqui para mostrar aos incrédulos que o mundo invisível é uma realidade, apesar de invisível. A vida efetiva dos espíritos, a continentes, a cidades, a mares, a lagos, a serras, a aldeias, a lugares lindos e lugares tenebrosos, criados pela mente humana desvirtuada, humana e espiritual. E aí a história do inferno, do purgatório, os espíritos, quando desencarnam, mesmo sendo católicos, protestantes, judeus, muçulmanos, mesmo sendo ateus, conforme o que tiverem praticado na Terra, vão para determinadas regiões do mundo espiritual. Como levam, às vezes, muito tempo para redimir-se, cada vez que desencarnam, voltam para aquele lugar ou para lugares semelhantes. E aquela volta constante ao mundo espiritual, para regiões tenebrosas, enquanto não se emendam nas vidas terrenas, vão se somando, e fica a impressão de que o inferno é eterno, aquela coisa toda. Não. Um pai material não faria isso com o seu filho? Por pior que fosse, como é que Deus é todo amor, por causa de uma vida delituosa, por pior que seja, vai condenar um miserável que errou por ignorância e maldade a um pagamento inextinguível? Então o delinquente seria Deus, porque Deus estaria faltando a sua lei de amor para toda a eternidade. E o ser humano, por pior que fosse, só por 50 anos, 60, 100 no máximo. Esse Deus insaciável de ódio, de vingança, não existe. Pelo contrário, a reencarnação não é uma punição que Deus oferece à criatura, não. É uma oportunidade para a criatura redimir-se. Se você sujou a parede, você tem que limpar a parede. E assim por diante. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.